vibrando de emoção. E o sorriso acelera meu coração. É ali que meu sangue vai ferver. Vou te tocar. Vem comigo, vem comigo. É ali, quero dançar com você. É ali, meu bem querer. Com os meus braços em você. É ali, no teu ser me envolver. É ali, sigo dançando com você. É ali, estremeço de prazer. Dança, princesa. Eu sei que você está no meio da multidão, cantando, pulando e dançando. Linda, que bom te encontrar, cheia de alegria. Vem, chamei. Kelly, quero dançar com você. Kelly, meu bem querer. Os meus braços em você, o cheiro me envolver, sinto dançando com você, e estremeço de prazer.